A vida não é desenho animado, não é todo dia que se acorda e se depara com um dia ensolarado, vários falsos caminhando do lado. Se tu íntima no canto, ele vai jurar pela mãe que é aliado. Eu tô ligado, só quero poder dormir sossegado, sem ninguém perguntar por que eu ando mudado ou revoltado. Com tudo que eu tenho enfrentado, mil caos acontecendo, o coração acelerado, preocupado, sem saber qual vai ser do meu futuro, se eu vou dormir na luz ou se vou acordar no escuro. Sei que é duro lutar e tentar ser o ser mais puro, pra quando ele te vê sempre querer achar teus furos. É foda, e mesmo assim eu tento olhar pra frente, acreditar que um dia vai ser tudo diferente. Aquele que oprimia vai ser o próprio indecente, e quem se disse fraco vai ser uma chapa quente. É a vida que se passa, foi ela que me fez assim. Eu vi muita trapaça e vários querendo o meu fim. Não vou deixar nada me abalar, hoje tô pelo certo. Eu vim pra ganhar, se quiser me encontrar, tô no mesmo setor. É a gente, é nós, não importa quem diz que é da rua. Vivo aqui na terra, mas às vezes vou pra lua. Continua, a base bate enquanto for flutua. Não tá entendendo a letra, irmão, a culpa é toda sua. Só lamento, no estúdio já faltou equipamento. Mantive no talento com um enorme sentimento pelo rap, que mó galera diz que tá esquecido. Escuta essa pedra e vê que foi mal entendido, fugido. Caô falou que eu tinha desistido. Caralho, se eu desistir, como é que eu vou ser produtivo? Me inspiro, escrevo até o último suspiro. Só fé o que eu preciso, não desando, já nem piro. Prossigo, instigo, ligo, dane-se e vivo da maneira que é me dada pra eu mostrar o que eu consigo. Comigo, só vai fechar real e os inimigos vão sofrer quando me ver conquistando os objetivos. É a vida que se passa, foi ela que me fez assim. Eu vi muita trapaça e vários querendo o meu fim. Não vou deixar nada me abalar, hoje tô pelo certo. Eu vim pra ganhar, se quiser me encontrar, tô no mesmo setor.